rota 260, Gol no 889, informe retorno na rota. Gol Mará, 89. Azul 4071, no chame Recife, no 251, no TRN 3325. 251, no som, sino alternado? 133, decimal 25. 251, 3325, Azul 4071, uma boa noite. Boa. Xaner 6313 está livre para curvar a esquerda na proa que estava desejando no momento. Gente, o Xaner 6313, esquerda na proa de pelo, se tiver condições. Mantenha a opção. Autorizado, esquerda duna. Esquerda na proa de duna, 6313. Olá, boa noite, está 3858. TAM 3858, contato radar, sua para nível 370 na saída Momo Fruti. Momo Fruti, 370, TAM 3850. O Xaner 6313, desça para 4000 pés, ajuste 1012. Para 4000, ajustado 1012, 6313. Para 352 no meio. Confirmando pelo menos que está na proa de Duna, o procedimento é o X-Ray ou é RNAS? Confirma se o ILS está ao dó. ILS X-Ray, pistão na zero. ILS X-Ray. Tango 2, Uno 6, decolado aos Uno 3. Chama agora o controle Salvador em 1-2-0-8, tenha um bom voo. 2-0-8, uma boa noite, trip 5-2, Uno 6. Esquina, está com 180 a bordo, 177 a bordo. Está pro aqui. Gente, forma o tráfego, 1 hora, 17 milhas, na proa de Duna, cruzando 070 para 4000 pés. 3850. O Xaner 6313, informa o tráfego 11 horas, 16 milhas, rumo oeste, cruzando 060 para o nível 370. Tem notícia, 6313. Controle Salvador, boa noite, trip 52, 16. Trip 52, 16, contato radar, sua para nível 190 na saída Puca. Para 190 na saída PUCA, trip 5210. Possibilidade de nível final 150? Autorizado, 150. Autorizado, 150, trip 5206. Só para ajudar o senhor, você já está com uma planta proporcionada aqui, que os equipamentos funcionaram normalmente. Exatamente, senhor. Quem percebeu o Gol 9041, ele informou que tinha recebido tanto o lock quanto o glide de maneira perfeita, sem nenhum problema. E o senhor, quando foi pela segunda vez, não tinha recebido, o controle mudou agora o procedimento para NDB 10. Confirma, então talvez o problema de não receber nos seus adenóis do senhor é isso. Índia e Alfa, ponto de espera transferência. Alfa, pode esperar, vai ser uma coisa aqui. Só comprou a frequência, tá? 1-8-95. Poxa, NER 6310, prossiga em frente via Índia e Alfa, transferência para a torre. Índia e Alfa, torre 295, Poxa, 6310. Pistão zero molhada, pouso autorizado, pistão zero, vento variável com 4 nós, TAM 3305. Atenção, a intensidade do vento, 4 nós, pistão molhada. 4 nós, pistão molhada, correto. Obrigado. M6313, tem condições de interceptar o localizador nessa proa? Demateu, M6313. Autorizado ILS X-Ray, reporte estabilizado. Aportará, M6313. Gol no 889, voe direto bridge. Direto bridge, 889. No 889, chame Recife, 125, 1, alterne 3325. 251-3325, 889. Trip 5216, voe direto a Aracaju. Voe de Aracaju, dá presente, trip 5216, grato. Torre Salvador, boa noite, hoje é Nero 6310, ponto espera da 10, pronto. Tirar os tempos da proa direto para Aracaju. Gente, o trip 5216 confirmando 15 milhas. Firmo. Gente, reporte na proa de Aracaju. Tandra 8858, confirme quantas milhas, mantendo nível 090. Mantém por mais 30 milhas do 090 da 3858. Confirme quantas milhas? 30 milhas. 30 milhas? Isso, 30 milhas. 30. Gente, copiado. M310 tem condições de decolar tão logo autorizado, senhor? Afirmativo. Gente, ali então, ali mantém pista no zero, agilizando manobras 6310. Ali mantém 6310, pista 10. Ou no 604, pronto, pronto para o pushback. 604, pronto. Coordene com a equipe de solo que é um Airbus da TAM, sua cauda, para ficarem atentos. Chame pronto para o táxi. Está colhendo a equipe de solo autorizado para táxi, 604. Fiz 305 no solo 19, ele para a próxima interseção à direita e chame solo em 121 no decimal 9, senhor. Chamando solo 129, informa a pista de corrida aqui, ó, 305. Pista escorregadia, é isso? Afirmativo. Escorregadia. Obrigado, senhor. Olá. Olá, Salvador. Boa noite. 335, livrou. Na pista. O PES, ajuste na 05, liberando na pista. Livre táxi via Alfa. Reporte antes da Juliette, da 3305. Livre táxi via Alfa, reporte antes da Juliette, da 3305. Azul 4235, Salvador 250 graus, 2 nós, sem chuva. 3 mil metros de visibilidade, um no meu pé esquerdo. 4235, copiou a informação? Informação correta, correção. Pista liberada, pouso autorizado, pista no 0, China 6313, vento 260 graus, 029. Ok, pista liberada, livre o pouso, o chaneque está baixado, travando. Dado pushback, acionamento e reporte pronto pro táxi. 24. 20.8, senhor, tem um bom voo. 1208, controle, obrigado, uma boa noite, senhor, bom trabalho a todos. Puxa na 6313, somente informando, pista molhada. Sim, é, 6313. 5216, confirme, já está aprovando Aracaju? Firmo. Controle de Salvador, boa noite, Oceaner 6310, passa 2.400 em subida. Oceaner 6310, contato radar, soa para nível 350 na saída PUCA. Contato radar 350, perfil da PUCA, 6310. Zuno 65, confirme pronto para decolagem, senhor. Só um momento, já levanta o carro. Vou dar uma pergunta na minha frente. Ok. O portão será o 06, 33. Zuno 65, ali mantém a pista no zero? Ali mantém no zero, 3 no 6. Número 3 no 3 no solo 2-2. Confirme, senhor. O senhor recebeu o LS na ILS na final da versão 0? Completamente, o tempo todo. Completamente, o tempo todo, grato. Libera direito, chame solo em 1-2-1-9, senhor. 2-1-9-6-3-1-3. Alô, Salvador, gol 1604, com 3 horas e 20 de autonomia, terra natal. 181 a bordo para o TAC. Só um instante, 3305. Prossiga. Recebeu o ILS normal? Afirmativo, normal. Dia, Ademão. Gol no 604, autorizado TAC, ponto de espera 0, via Índia Alfa. Confirme POB autonomia alternativa. POB 181, alterna Natal, 3 horas e 20 de autonomia. Autorizado TAC, via Índia Alfa, ponto de espera 604. No ponto de espera, transferência. Alugou o 904, está com a informação alfa, autorização para Guarulhos. Autorizado Guarulhos, nível de voo 360, Apezulu 90 Bridge, Apezulu 96 Bravo Hotel Zulu, direto Trive, direto Poços de Caldas, Papatiar Lima. Decola da pista 90, curva direita, saída da El, Leda, após Bridge. Controle 120 decimal 8, torre 18 decimal 95, transponda 5036. Pelo menos 04 da Gol, Lima tem pista no zero. O Bridge Upper Zulu 16, Belo Horizonte, direto Trive, direto Poços de Caldas. Decolada 10, primeiro à direita, da El, Leda, Bridge. 120 decimal 8, controle 1895, a torre e 5036 o transponder. 9041. Correto, chame pronto para assinar. Câmara. O solo é Oceaner 6313. Oceaner 6313, mantém a posição antes da taxiway de Juliette. Nossa, Juliette. Finalmente, 150, 340 direto. 3165. Irmão, é curva à direita, mantendo a proa 150 para desvio, confirme? Negativo, agora já pode manter a proa 210. Gente, reporte retornando a rota, o TAN 3165. Para retornar. 1604, autorizado decolar, a pista no zero, vento agora de 240 graus com 04 nós. Tiro decolagem no zero, 604. 235, reporte reassumindo. Uma 076, sem identificação, chega da mar e desça para nível 050. Ground está 3165, agora mantendo para 230, fim de evitar formação. Gente, o 3165. Trip 5216, controle? 5216, tem condições de incrementar a razão de subida? Segundo o Centro Recife, tem um tráfego Trip 5515, agora nessa posição de 12 horas, está a 60 milhas, cruzando 125 para 140. Firma, vamos incrementar até 130. Grato. A bordo, 7h40 de autonomia, altera Fortaleza. 1208, obrigado, boa noite, bom nome, 04. Contornando Pátio 1, 2224. Índia e Alfa contornando Pátio 1, 2224. 70 na saída Momo. Sobe o 370, saída Momo, gol no 604. Passando 130 e diminuindo a razão. Gente, o Trip 5216. O Xanar 6310, chame Recife, 2545, alterno 2685. Recife, 2545, 2685, boa noite, 6310. Trip 5216, chame Recife, 2545, alterno 2685. 12845, alterno 2685. Boa. Azul 4235, informa quantas milhas nessa proa? Salvador, boa noite, passaria 2224, aproximando o ponto espera 10, tá pronto. Obrigado, passaria 2224, autorizado alinhar e decolar da pista 10, vento de 220 graus com 03 nós. A linha decola da 10, 2224. Azul 4235, desça para 2000 pés, ajuste na 012. 2000 pés, na 012, eu acho que tinha que ser 4235. São 3165, chame agora Recife, 1251, alterne 133, decimal 25. 251-3325, boa. Azul 4235, autorizado direto Tuna. Que direto do Nelson 423. Do 2224, decolado aos 31, chame agora o controle Salvador, frequência 120.8, tenha um bom voo, senhor. Controle agora, 208, muito obrigado e bom fim de domingo a todos. Comente. Salvador, boa noite, passageiro 2224, decola, lotar. Passageiro 2224, contato radar, sua barra nível 190, sai da lotar. 190 na lotar, 2224. Quatro, dois, três, cinco. Autorizado ILS X-Ray, pista 10, reporte estabilizado. Autorizado ILS X-Ray, pista 10, reporte estabilizado. Sou 4235. Voo no 604, chame Recife, 12545, alterne 2085. 12545, 12685, voo no 604. Voo no 076, desça para 2010, ajuste 1012, autorizado ILS, reporte estabilizado. 2512, autorizado ILS, Salvador, boa noite. Voo 9287, é como da autorização Guarulhos. Autorizado Guarulhos, nível de voo 360, via Pezulu 10 Grid, para Pezulu 16, Bravo Hotel Zulu, direto Trive, direto para Patiara Lima. Decola da pista 10, curva direita, saída da El Leda após Grid. Controle 120.8, torre 18.95, transponda 5034. Autorizado conforme 360 para Guarulhos, via Pezulu 10. 13, apresentou o Nubeia, Centro da Horizonte, direto 13, 11. Decolada 10, curva direita, da Elveda, 13. E 50, 34, responde 1228, controle 10, é no 9287. Controle 120, decimal 8. 2895, obrigado, boa noite, azul 4335. Boa noite. Controle Salvador, trip 5595. Trip 5515, contato radar, 66 milhas nordeste de Salvador. Vou ir pro Adbonf, se tiver condições, reporte no ideal de descida. Precisa de mandar essa proa, manter essa proa por mais algumas milhas, informações. Autorizado manter essa proa, reporte quando possível na proa de Adbonf. Reportará quando tiver condições de aprovação. Passarei 2224. Prossiga. Passarei 2224, após desvio, vou ir direto Juazeiro. Obrigado. 4235, tráfego avistado, confirme, trem baixo travado, senhor. Baixado travado, 4235, tá, senhor. Azul 4235, tem pouso autorizado na pista no 0, vento de 170 graus com 049, ajuste no 012, pistão no 0, molhada. Pista molhada no 012, ajuste, livre pouso, pista 10, azul 4235. Visual, azul 4235. A gente pousou autorizado no 10, ventando 7 a 0 graus com 039, senhor. Visual, azul 4235. Outros 235 no solo 39, libere pista próxima interseção à direita e chame solo em 121 decimal 9. Livrar na direita, chama solo em 219, azul 4235. Obrigado, boa noite. Solo Salvador, boa noite, azul 4235, tá livrando. Táxi em frente, Alfa, primeira esquerda, Kilo, posição 4, pátio 3. Frente, Alfa, primeira esquerda, Kilo, posição 4, centro do pátio 3, azul 4, 2, 3. Utilizado INS, X-ray no 0, gol no 0, 7, 6. Gol 076, chame torre 1895. 1895, 076 até já, boa noite. Torre Salvador, boa noite, gol 1076, uma milha do externo, baixado e travado, final X-ray 10. Boa noite, gol 1076, tráfego entre novo estado, ajuste no 012, continua a aproximação, reporte com novo estado, senhor. Positivo, rebota na avistando, gol 1076, aguarda. Prossiga. Setor no desvio à esquerda, proa 220. Esquerda.